Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 4º programa, a Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Ficamos, como é hábito, com a boa sugestão musical de João Oliveira. A vida continua. O novo álbum do CC já se pode ouvir. O primeiro single, por favor, diz-me, com a participação de Matai e um vídeo realizado por Will Soldiers. O lançamento de Patrão, o seu mais recente EP, marcou o início de uma nova etapa na carreira de Ângelo Firmino. Ele, que não editava um projeto a solo desde AC para os Amigos, de 2012, As Coisas São Como São, O Verdadeiro e A Vida, Ela Continua, passam do curto duração para a longa duração, contém 12 músicas. Para além de Matai, DJ Ride, Black Company, Eleanor, DJ Bernas, Ferro Gaita e Super Squad são os outros nomes que aparecem nos créditos de A Vida Continua. Eu sou o super-homem, comigo está tudo bem. E mesmo que não estivesse, eu não contava a ninguém. E mesmo que contasse, diferença é que isso fazia. A vida seguia, amanhã seria sempre outro dia. Se calhar já falei, tu nunca ouviste. Mais fácil sorrir do que explicar porque estou triste. Olhaste, mas não viste, não se vê para além da muralha. Cada qual com a sua batalha. Eu sinto, precinto, chama-lhe o sexto senso. Guardo os teus conselhos, agradeço, mas dispenso. Diz que penso imenso e venço se faleias. As noites são feias quando repenso estas ideias. Malditas insónias, amanhã estão de volta. Sou um alvo vulnerável como uma papa sem escolta. Não censuro, nem espero que me entendas. Quem dera que a vida tivesse instruções legendas. Andamos todos a fingir que sabemos o que fazemos aqui. Também eu pensava o mesmo, mas depois cresci e percebi que isto é igual para toda a gente. Às vezes damos o nosso melhor, mas o nosso melhor não é suficiente. Coragem é ter medo sem ninguém notar. Escorro lágrimas à chuva para que não me vejam chorar. Tudo passa, isto também passará. As coisas só têm importância que a gente lhes dá. Se há coisa que para mim na vida é que ela continua. A vida continua. Por mais que custe, por mais que doa, ela continua. Podes rir, podes chorar, a verdade é nua e crua. Ela continua. É que o tempo não para e a vida continua. Às vezes pessoas que conhecemos tornam-se pessoas que conhecíamos. Às vezes as vidas que temos não são as vidas que queríamos. Às vezes as pessoas que amamos partem sem se despedir. Outras vezes somos nós a partir. Às vezes as pessoas mordem a mão que lhes alimenta. Às vezes o vento sopra forte, finca o pé quando venta. Aguenta, até a sombra nos abandona no escuro. Às vezes não há certo nem errado e nada é certo e seguro. Às vezes dás o que tens, em troca recebes ingratidão. A serra pode esquecer-se, acredita, a árvore não. Um dia acordes e o teu amor afinal já não te ama. Um dia é comédia, o outro tragédia e drama. Um dia percebes que para sempre é menos tempo do que pensaste. E dás por ti sozinha a pensar onde foi que te enganaste. Um dia ganhas tudo para no outro dia perder. Quando finalmente percebes a vida, se calhar pode ser tarde demais e o tempo acabou. Tarde demais e a vida passou. Partilho aqui a epifania que eu tive. Toda a gente morre, mas nem toda a gente vive. Não é desleixo, é desalento. Não é preguiça, é apatia. Se te dizem, não te preocupes, desconfia. Todo cão tem o seu dia. Um dia será a minha vez. Já vos perdoei muito, agora perdoem vocês. Se há coisa que aprendi na vida é que ela continua. A vida continua. Por mais que custe, por mais que doa, ela continua. Podes rir, podes chorar, a verdade é nua e crua. Ela continua. É que o tempo não para e a vida continua. Se há coisa que aprendi na vida é que ela continua. Por mais que custe, por mais que doa, ela continua. Podes rir, podes chorar, a verdade é nua e crua. É que o tempo não para e a vida continua. A vida continua. aqui na Rádio Boa Nova. Tua rádio favorita. Olá aos ouvintes da Rádio Boa Nova. No ar, na Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Por isso, continuem a apanhar a música nacional e estamos com vocês. 100.2 FM. Olá, Rádio Boa Nova. Yeah. E de seguida, uma sugestão de visita, também aqui bem perto, a mais uma Festa da Castanha. Não é assim, Catarina? É verdade, a Festa da Castanha realiza-se em Lapa das Mulheres, dia 4 de novembro, domingo. Lapa das Mulheres encontra-se alcandurada na encosta da Serra da Estrela, a cerca de 800 metros de altitude, distando uns 8 km pela EN-231 de Ceia, a sede do concelho. Esta aldeia serrana integra a rede das aldeias de montanha e é detentora de uma dimensão paisagística soberba, com veredas que permitem aceder à parte mais elevada da serra, as mesmas que conduziam os gatos às pastagens de altitude. Mas a paisagem cultural não é menos importante. O Broco da Moura e o Castelo de São Romão são testemunhos da antiquíssima ocupação humana, lugares que se tornaram lendários para os pastores serranos. Naturalmente, vale bem a pena a visita à aldeia em si, com a secular capela Nossa Senhora do Amparo, os seus chafarizes e as suas graciosas alminhas. Uma delas, muito sui generis, sobrepõe-se a um monólito natural. A praia fluvial, a zona das cascatas da Caniça e o Broco da Moura, bem como o seu belíssimo soto, são ponto de partida para belas caminhadas. Na margem esquerda da Ribeira da Caniça, visita outra das riquezas desta aldeia, o Soto da Lapa, uma área de 47,8 hectares, sendo que destes, 18,5 são de castanheiros, uma verdadeira reserva da árvore que, nos últimos 2000 anos, foi um eixo fundamental da vida serrana. Na riqueza paisagística da região da Lapa dos Dinheiros, são muitos os percursos que se podem propor aos seus visitantes. Alguns pedestres, outros em que se poderá utilizar o automóvel. Por viatura, na confluência do Rio Alva com a Ribeira da Caniça, pode visitar-se a Ponte de Jugais, também habitada por mouras e com interessantes trilhos pedestres, não esquecendo a sua central hidroelétrica. Siga para a aldeia da Senhora do Desterro, onde podem encontrar o peculiar monólito da Cabeça da Velha. Um conjunto muito interessante de capelas, uma pequena barragem e uma praia fluvial. Verdadeiro lugar mítico da Serra da Estrela, onde mais uma vez privilegia o contacto com a natureza, num convite para percorrer os percursos pedestres da Mata do Desterro. Seguindo pela estrada que nos leva ao maciço central, encontra-se o Museu Natural da Eletricidade, instalado numa central hidroelétrica centenária. É nesta aldeia que, no dia 4 de novembro, se vai realizar mais uma Festa da Castanha no Largo Dom Dinis. Às 9h45, passeio pela Rota da Caniça. Às 11h, abertura do mercado de sabores da aldeia. Ao meio-dia e meio, almoço comunitário com pré-inscrição obrigatória. Às 15h30, concurso de castanha, saberes e sabores. E às 16h, degustação da sopa da aldeia, castanha com perdiz, shiitake e legumes da horta. Às 16h30, magosto tradicional na caruma, animação de rua com música e danças tradicionais. Não falta mais uma festa tradicional. Sem dúvida, uma boa proposta para este fim de semana. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com uma personalidade importante do nosso concelho, ainda por cima um historiador de grande importância no nosso país e que foi nosso presidente da Câmara. Daniela? António César Gouveia de Oliveira nasceu em 1941 no lugar de Fiais da Beira, freguesia de Herval da Beira, concelho de Oliveira do Hospital. Estudou no emblemático Colégio Brás Gracie de Mascarenhas, em Oliveira do Hospital, e no Liceu Dom João III, em Coimbra. Em 1959, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde, por essa altura, se começava a viver um período de grande agitação estudantil, e foi neste ambiente universitário que César Oliveira iniciou o combate antifascista. Na sequência da crise académica, foi expulso da universidade e chamado, em 1963, a cumprir o serviço militar no extremo norte do território de Angola. Viveu no mato, a guerra colonial, como tantos milhares de portugueses. De volta a Portugal, em 1966, procurou refazer a vida no Porto. Trabalhador estudante, licencia-se em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Aqui retoma a intervenção política e cultural. Foi trabalhador numa fábrica, num banco e professor do ensino secundário. A sua atividade sindical leva-o a estudos sobre o movimento operário e o socialismo em Portugal, cimentando a sua paixão pela história. No início da década de 70, vem para Lisboa e inicia a sua carreira académica no ISEV, onde se doutorou em 1986 com a tese sobre Portugal e a Guerra Civil de Espanha. Em 1997, torna-se professor catedrático convidado do ISCTE. Publicou uma vasta obra. A par da sua carreira, enquanto catedrático, investigador e intelectual, esteve no seu percurso enquanto político. Foi opositor aos regimes salazarista e marcelista. apoiou a candidatura de Humberto Delgado em 1958. Participou nas lutas estudantis em 1962, no combate eleitoral de 1969 e na dinamização de grupos sindicais e movimentos operários. No pós-25 de Abril, que viveu com grande intensidade, fez parte do 4º Governo Provisório. Foi deputado da Assembleia da República. Pertenceu à Assembleia Municipal e à Assembleia da Área Metropolitana de Lisboa. Em 1989, regressa às origens e ao País Real para se tornar Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, entre 1989-93, tendo a sua vitória constituído o primeiro triunfo municipal do Partido Socialista no Conselho. Muitos consideram que em pouco tempo fez muito pela sua terra natal. A sua visão socialista era talvez romântica, mas fortemente arraigada a um forte desejo de justiça social, de igualdade de direitos e de equidade na distribuição da riqueza. Nos testemunhos de amigos, companheiros e admiradores, a opinião é unânime. A vida e obra de César Oliveira são a prova do seu caráter inconformado. Era um homem apaixonado por causas e razões, de temperamento irrequieto, extrovertido, de conflitualidade corajosa. Foi sem dúvida um eterno revolucionário, de grande genuidade, própria de poucos, que marcou uma época da história de Portugal, daí que o seu testemunho seja perene. Sem dúvida, evocamos aqui a memória deste nosso ex-presidente da Câmara, que simultaneamente foi um historiador importante no nosso país e que infelizmente desapareceu precocemente. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma notícia destes últimos dias, que aponta Portugal como um dos países que vai acolher refugiados, brevemente. Portugal vai receber em novembro cerca de 150 refugiados que estão no Egito. Primeiro grupo de mais de 1000 pessoas que vão ser reinstaladas em Portugal até 2019, disse nesta quinta-feira o Ministro da Administração Interna. Ao abrigo do Programa Europeu de Reinstalação, aprovado em 2017 pela Comissão Europeia, Portugal manifestou disponibilidade para acolher mais de 1000 refugiados até ao final de 2019 e que se encontram em campos de refugiados no Egito e Turquia. Inspectores de Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, juntamente com uma equipa do Alto Comissariado para as Migrações, realizaram em junho, no Egito, uma missão de contacto e entrevistas a estes cerca de 150 refugiados que chegam a Portugal em novembro. Eduardo Cabrita adiantou que ainda este ano vão ser feitas novas missões de seleção no Egito e pela primeira vez na Turquia. Estes refugiados são oriundos de países terceiros e selecionados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e pela Organização Internacional para as Migrações. Na conferência em Viena, organizada pelo Centro Internacional sobre Desenvolvimento de Política Migratória, Eduardo Cabrita defendeu a necessidade de existir uma visão global na abordagem deste fenómeno. Temos de ter fronteiras seguras, mas a Europa tem de ter uma política comum de apoio à migração legal, disse, assumindo que Portugal vai precisar de migrantes, desde estudantes a técnicos qualificados. O governante afirmou que Portugal tem encontrado, juntamente com Espanha, França e Alemanha, soluções para acolher migrantes que estão em embarcações no meio do Mediterrâneo. Mas, segundo o ministro, que participou no debate juntamente com membros dos governos da Holanda, Alemanha, Turquia, Afeganistão e Tunísia, este não é o modelo. O modelo tem de assentar, primeiro, numa resposta europeia estável e permanente. E, em segundo lugar, temos de olhar para o futuro, e aí a prioridade deve ser a cooperação com a África. Eduardo Cabrita adiantou que a única forma de trabalhar os fenómenos migratórios a longo prazo é apostar no desenvolvimento dos países africanos, através da educação das raparigas, melhoria dos cuidados de saúde e investimento. O ministro disse que este diálogo tem de ir muito para além do espaço lusófono, nomeadamente países do norte de África, Maghreb e África Ocidental. Na conferência, Eduardo Cabrita destacou ainda a posição portuguesa sobre esta matéria. Não há em Portugal, no Parlamento, quem tenha uma posição contrária ao acolhimento de migrantes ou de refugiados. O que é muito bom sinal que todos os partidos com assento na Assembleia da República se mostrem disponíveis para receber refugiados. Parece-te bem, Catarina? Sim, acho que parece-me muito bem, visto que já não é o primeiro ano em que vamos receber refugiados e acho que se continuarmos a contribuir e a mostrar o nosso apoio, talvez outros países se possam seguir o exemplo. Exatamente, possam... Um colega teu hoje disse que salientou o aspecto de que países menos capazes economicamente estão a dar este gesto, exatamente, como nós, e países mais ricos na Europa, pelo contrário, estão a fechar portas. O que nos parece um grande egoísmo por parte da Europa, que veda a entrada a pessoas que vêm a fugir à guerra e à miséria, não é? Onde todos os dias se vêem dramas no Mediterrâneo, como ainda foi noticiado há poucos dias, a morte de gente que estava a chegar à costa na Turquia, de crianças inclusivamente. De vez em quando vamos nos chocando com isto, mas isto parece que começou a entrar de tal maneira nas notícias diárias que até já perdeu o interesse. Esquecemos-nos é que no meio disto tudo há milhões de pessoas. E que vai continuar a haver, porque, como diz aí o Ministro da Administração Interna, o problema tem que ser atacado em África. Enquanto os problemas lá persistirem, esta vaga avassaladora de gente que está a tentar fugir da desgraça e a chegar à Europa vai continuar a persistir. Já temos falado aqui há bem uns 4 ou 5 anos que falamos na questão dos refugiados e vamos eventualmente continuar a falar. 100.2 Oliveira do Hospital. Drake segue batendo recordes na parada americana. O canadense conseguiu superar uma marca estabelecida pelos Beatles e que já perdurava há 54 anos, ao colocar nada menos que 12 músicas diferentes no top 10 em 2018, superando assim o quarteto Liverpool, que tinha 11 faixas. Como a Billboard considera tanto o artista principal como convidado, a revista declarou o recorde batido depois que Mia, de Bad Bunny, com participação especial dele, estreou no 5º posto da parada, que foi divulgada dia 22 de outubro. Ainda assim, há diferenças entre as duas marcas. Das 11 canções que os Beatles emplacaram no top 10 em 64, 6 ficaram no primeiro lugar, contabilizando 20 semanas no topo, com I Want To Hold Your Hand ficando ali por 7 semanas. Já Drake teve 3 músicas em primeiro, só que essas contabilizaram incríveis 29 semanas. God's Plan teve 11, In My Feelings 10 e Nice For What 8. O mais surpreendente é que ainda estamos em outubro e o artista segue trabalhando muito, ou seja, a possibilidade de ele aumentar ainda mais esses números são mais do que possíveis. Hey. Wild things you're doing at night, trips to wherever feels right, doing it all just to feel things. Drinking's enough of advice, drugs just aren't suiting you right, you were just fine as a real thing, thing. You know, that's not the way to get over me, I don't know what you're saying. Thank you. Bem, passamos para jovens atentos, porque ao que parece, Bárbara, há que ter cuidados com as novas tecnologias. É verdade, é preciso um cuidado extremo neste momento, visto que as crianças repassam mais 2 horas por dia em frente a um ecrã, têm maior capacidade de aprendizagem que outras que limitam esta exposição, alertam cientistas. Este estudo foi conduzido por investigadores canadianos da Universidade de Ottawa e da Universidade de Carleton e acompanhou 4.520 crianças entre os 8 e os 11 anos nos Estados Unidos. Em média, estas crianças passavam 3,6 horas por dia agarradas a um ecrã, telemóvel, tablet, computador ou mesmo televisão. A investigação teve em conta as recomendações de um plano canadiano de saúde infantil denominado Movimento 24 Horas. Entre 9 a 11 horas de sono, pelo menos 1 hora de exercício diário e menos de 2 horas de exposição a ecrãs por dia. Da totalidade das crianças norte-americanas envolvidas no estudo, apenas 1 em 20, ou seja, 5%, da totalidade de crianças norte-americanas envolvidas no estudo, apenas 1 em 20, 5%, cumpre as 3 recomendações. Quase 1 em cada 3, 29%, não cumpre nenhuma. Depois de efetuados testes cognitivos à linguagem, memória, reação, concentração, as conclusões, publicadas numa revista, são muito claras. Há uma relação muito direta entre o excesso de uso destes dispositivos e a inteligência das crianças, num momento fundamental para o seu desenvolvimento. Percebemos que mais de 2 horas de tempo recreativo em frente a um ecrã resulta num pior desempenho cognitivo nas crianças, indica Jeremy Walsh, um dos investigadores do estudo. As recomendações do Movimento Canadiano 24 Horas, publicadas em 2016, são em conformidade com as da Organização Mundial de Saúde, embora esta última não faça referência específica aos ecrãs, sublinha o estudo. Pedagogos e cientistas estão, no entanto, a fazer cada vez mais advertências sobre esta questão, apontando para consequências que vão desde dificuldade de concentração até o vício. Isto também já temos falado noutros anos. É verdade. Sabemos bem, sobretudo crianças muito pequenas, devem fazer um uso controlado das novas tecnologias, porque têm a sua virtualidade, mas o excesso faz mal e, sobretudo, prejudica. Eu ando convencida disso há muito tempo, que as novas gerações têm grandes dificuldades de concentração e reside nisto. Sabemos que às vezes para os pais é fácil, aliás nós vemos nos restaurantes por vezes terem um entretenimento destes para as crianças estarem sossegadas à mesa. Isto não é saudável e está a prejudicar, aliás isto já são estudos que começam a aparecer, estudos científicos que mostram de facto esta correlação negativa entre a educação e a capacidade intelectual das crianças, capacidade de concentração e o uso destas tecnologias. Portanto, a recomendação que aqui fica é para os pais, para os educadores, que devem ter em conta a utilização criteriosa de tudo isto, sobretudo em idades muito jovens. Rádio Boa Nova. E agora vamos ficar com a mais bela história de amor de todos os tempos. A história de Pedro e Inês é a sugestão cinematográfica do nosso Eduardo Adro. A droga que me enfiaram nas veias envolve-me agora nos seus... Foi realizado por António Ferreira, é do género de drama e tem duração de 120 minutos. É depois, é agora. A trágica lenda de Dom Pedro I e de Inês de Castro é trazida ao grande ecrã num formato em 3 realidades que envolve passado, presente e futuro. Pedro e Inês, adaptado a partir do romance A Trança de Inês, conta o clássico romance português entre as respectivas personagens com a abordagem que dá ênfase ao seu final trágico. Passado em 3 realidades alternativas, nomeadamente na Idade Média, onde a história original se passou, no presente, no qual Pedro, Diogo Amaral e Inês, Joana de Verona, são arquitetos de prestígio, e num futuro onde as personagens refugiam-se na floresta para sobreviver. Em todas elas, Pedro, ou Dom Pedro I de Portugal, está casado com Constança, Vera Golodzic. No entanto, surgirá uma enorme paixão ao conhecer Inês. O filme inicia-se num ambiente melancólico. Pedro encontra-se num hospital psiquiátrico, mas o que será que o levou àquele lugar? Observamos o ator numa longa cena de abertura de créditos em câmara lenta, ao som da música composta por Luís Pedro Madeira. De seguida, o filme vai transitando entre 3 realidades, enquanto nos mostra a infeliz loucura que o protagonista alcançou. O seu pai, a mulher, Constância, e pessoas próximas debatem constantemente contra a sua nova paixão. Todavia, apesar do filme ser intitulado Pedro e Inês, o filme foca-se demasiado no protagonista e impede a sua amada de um desenvolvimento equivalente. Eventualmente, o amor que os une é claro, mas nem todas as realidades possuem uma autêntica e imediata reação amorosa inicial. Outro ponto controverso talvez seja a elevada utilização de narração de Pedro, que por vezes duram demasiado e demonstram uma edição semelhante a um anúncio de grandes produções. No entanto, é importante referir que esta mesma narração é o que nos permite sentir verdadeiramente o amor de Pedro e Inês. E a excelente capacidade de Diogo Amaral como ator, seja na sua voz como nas incríveis e emocionantes cenas finais. Além disto, estas cenas reforçam a ligação entre as três realidades e aumentam o impacto deste trágico romance. Por último, a música de Luís Pedro Madeira contribui acentuadamente para a qualidade do filme, bem como os restantes detalhes técnicos da fotografia, cenários e guarda-roupa. O elenco contém ainda nomes como Vera Golodzic, Miguel Borges, João Lagarto, Custódia Galego, Cristóvão Campos, Nuno Lasgo. Pedro e Inês é um filme emocionante que eleva a qualidade do cinema nacional, direcionando a fãs de história ou romances trágicos. Este filme já pode ser assistido nos cinemas de Coimbra. Muito bem, estamos expectantes para ver este filme. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. A Associação Ambientalista Quercus congratulou esta quinta-feira o Governo por proibir o uso de garrafas, sacos e louça de plástico na administração pública. Apesar de parecerem pequenos passos, são dados no caminho certo, diz a Quercus em comunicado, acrescentando que na redução do consumo de papel, a medida podia ter sido mais ambiciosa e sustentável. A medida foi recentemente aprovada em Conselho de Ministros. É um sinal de que o problema de uso abusivo de plásticos de utilização única e as suas consequências para o ambiente é, de facto, um assunto sério que merece a maior atenção de governos, indústria, empresas, organizações não-governamentais e da sociedade civil em geral, sustenta a Quercus. Além da redução de consumos, a medida tem um cariz de educação ambiental dos funcionários públicos e pode ser exemplo para o setor privado. A Associação Ambientalista Zero também considerou a medida muito positiva. O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que proíbe a administração direta e indireta do Estado de usar garrafas, sacos e louça de plástico, pretendendo ainda reduzir em 25% no ano o consumo de papel e consumíveis. Um exemplo da nova medida serão os próprios comunicados do Conselho de Ministros, que a partir da próxima reunião do Governo já não serão distribuídos em papel, como habitualmente, aos jornalistas, passando a estar apenas disponíveis na página de internet do Executivo. A resolução terá carácter vinculativo para a administração direta e indireta do Estado, incluindo os institutos públicos de regime especial, para os gabinetes dos membros do Governo e para o setor empresarial do Estado, aplicando-se a título facultativo à administração autónoma. Muito bem. Parece-me uma ótima medida numa altura em que nós sabemos que os plásticos são extremamente poluentes e que há demasiado plástico. De facto, parece-me muito bem que o Conselho de Ministros tenha decidido assim e que se comece a reduzir o uso do plástico na administração pública. É uma boa medida. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com Nós e os Animais, desta vez não com a Inês Brás, que está a estudar afincadamente Matemática A, mas com a nossa Liliana Silva, que nos vai apresentar, de certo, aqui um alerta sobre os animais. Seremos mesmo a trabalhar numa relação entre a sociedade e os animais e construção de um mundo melhor? Uma opinião de Filipa Herédia, coordenadora do projeto educativo Eu Cuido. Animais de estimação e sociedade, os cenários são dispares. Por um lado, assistimos a uma maior consciencialização quanto à importância e ao papel dos animais de estimação na sociedade. Se olharmos apenas para as alterações legislativas nesta matéria, os exemplos são diversos. A lei de 2014, que veio criminalizar os maus-tratos a animais de companhia. O novo Estatuto Jurídico dos Animais, que, em 2017, veio estabelecer que estes deixaram de ser considerados coisas. A lei que, já este ano, veio permitir a presença de animais em estabelecimentos comerciais. E a recente lei, que proíbe o abate nos cães municipais, como forma de controle dos animais errantes. Por outro lado, continuamos a deparar-nos com um número expressivo, que continua ainda uma realidade pouco desejável. Mais de 40 mil cães e gatos errantes foram recolhidos em 2014 pelos serviços municipais, de acordo com os dados da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, e cerca de 14 mil animais recolhidos já em 2018, segundo as recentes informações avançadas pela Ordem dos Médicos Veterinários. É verdade que os alicerces legislativos e os importantes movimentos cívicos para o animal surgem com o intuito de contribuir para a formação de uma sociedade mais consciente e empenhada em prol dos animais de estimação. Mas estaremos efetivamente a trabalhar nesta relação entre a sociedade e os animais e construção de um mundo melhor? A resposta é simples. Podemos fazer mais. E acreditamos que para fazer mais teremos de recentrar o foco. Partimos de um breve paralelismo com um caso paradigmático, onde e como começaram os hábitos de reciclagem. Através de programas de educação para as crianças. É de facto, junto dos mais novos, as gerações do futuro, que devemos agir. Pela sua capacidade de aprendizagem e, acima de tudo, pela sua simplicidade e capacidade de transmitir conhecimento. E quando falamos em sociedade e animais de estimação, acreditamos que se trata de uma questão que deve ser também abordada pela sua raiz, na educação. Educação sobre as suas especificidades, educação sobre os comportamentos, as suas necessidades e o compromisso e a responsabilidade que acarretam. De que serviriam os ecopontos se não tivesse existido uma aposta na educação ambiental e para a reciclagem? Acreditamos que o mesmo deva acontecer no que diz respeito aos animais de estimação. Como serão eficazes todos os esforços se não houve maior empenho para a sua consciencialização e sensibilização sobre tudo o que os une e os distingue do ser humano? Portanto, queremos criar um mundo melhor para todos nós. Queremos uma sociedade a educar. Concordo inteiramente com esta opinião. E tu, Liliana? Também. Será através da educação que nós vamos conseguir, se calhar daqui a umas décadas, já não falar tanto em abandono como falamos hoje, e em maus-tratos? Parece-me que sim. Se as novas gerações forem educadas a bem tratar os animais e a respeitar os outros seres vivos, nomeadamente aqueles que nos servem como animais de companhia. De facto, isto é uma questão de educação. Nós aqui no Clube de Rádio há anos que andamos a tentar educar. Há anos que andamos a tentar apelar a quem nos ouve que, de facto, não devemos maltratar os animais. Infelizmente, é como diz esta opinião. Há cada vez mais movimentos para o animal, a legislação tem vindo no sentido de proteção dos animais, mas ao mesmo tempo nós continuamos a ver um extremo abandono no nosso país, não é? E maus-tratos, que é terrível. Sim. Portanto, de facto, terá que ser por aí, terá que ser através da educação. Terá que ser através da educação das gerações mais novas. Eu conto com vocês para educarem as gerações mais novas. Por isso, a Inês Brás tem sempre um slogan para lembrar aos ouvintes. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Sem dúvida. Rádio Boa Nova. Passamos agora a palavra ao Daniel Pereira, que nos traz em revista as atividades desportivas, mas também nos vem fazer referência a outros assuntos. Na passada semana correu a Taça de Portugal, como tivemos algumas surpresas, como o apuramento dos três grandes. Que nenhum caiu, nenhum tombou. Nenhum. Mantém-se. Felizmente, todos. Nenhum tombou. Não há nenhum tomba gigantes, até ver. Mas também tivemos uma grande goleada do Vitória de Guimarães, de 7-0. Foi a surpresa. Foi. Muito bem. Queres também dizer que vão decorrer brevemente, agora no início de novembro, campeonatos ou torneios de bócia? Exatamente. Quando? Nos próximos dias 10 e 11 de novembro, no Seixal. Outra vez no Seixal. Exatamente. Quer dizer que o Daniel vai arrumar novamente até ao Seixal ao fim de semana. Exatamente. Muito bem. Será não é campeonato, é torneio. É campeonato nacional sub-21. Muito bem. Está expectante para mais este encontro, que é a nível nacional, não é? De encontrar os equipas a nível nacional. Muito bem. Também queres dar a notícia de que, afinal, a gala que vai acontecer da Santa Casa não será na Casa da Cultura desta vez? Não, vai ser na Casa da Obra. Muito bem, e é no dia? No dia 3 de novembro. Sim, senhor. Ao fim do dia? À noite? Sim. Está toda a gente convidada. Muito bem, Daniel, até à próxima. Até à próxima. FM. Boa Nova. Faltando poucas semanas para a chegada de Origins, o Imagine Dragons divulgou, no domingo, dia 21 de outubro, a tracklist completa do álbum que estava previsto para ser lançado no dia 9 de novembro. De acordo com a publicação, a versão padrão do disco contará com 12 faixas, entre elas Natural e Zero, já lançadas. Uma edição deluxe do álbum também será disponibilizada, contendo mais 3 músicas, chamada Birds, Burnout e Real Life. Além disso, a banda fará uma apresentação para a divulgação do disco em Las Vegas no dia 7 de novembro em um show chamado Origins Experience. them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out, a world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Ficamos agora com a política, com a Bárbara Coquim, desta vez política de âmbito nacional, e ao que parece houve um furacão que varreu o governo. É verdade, e essa é realmente uma boa piada, e portanto vamos aqui ver como é que está agora o nosso novo governo, porque realmente é novo, visto que as mudanças foram significativas. Depois da remodelação governamental anunciada recentemente, que nos traz 10 novos secretários de Estado e a criação de 2 novas pastas, e que nos traz também 4 novos ministros. As 2 novas secretarias de Estado que foram criadas foi a da Valorização do Interior, que fica a cargo de João Paulo Catarino, e a da Defesa do Consumidor, que fica nas mãos do deputado socialista e ex-líder da JTS, João Torres. Na pasta da Defesa, agora tutelada por João Gomes Cravinho, sai Marcos Prestelo e entra Ana Isabel Figueiredo Pinto. Com 39 anos, a nova secretária de Estado da Defesa era investigadora do Instituto de Defesa Nacional e professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Para a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, entra Luís Filipe Góis Pinheiro, para comatar a saída de Graça Fonseca. Já no Ministério da Cultura, cuja ministra é agora Graça Fonseca, sai o secretário de Estado Miguel Honrado e entra Ângela Carvalho Ferreira, que até aqui desempenhou funções enquanto chefe de gabinete de Graça Fonseca na modernização administrativa, tendo um vasto currículo na gestão urbanística da Câmara Municipal de Lisboa. Na área da saúde, agora tutelada pela ministra Marta Temido, entram Francisco Ramos para secretário de Estado Adjunto e da Saúde e Raquel Bessa de Melo como secretária de Estado da Saúde. Saem dos cargos Fernando Araújo, Adjunto e da Saúde, e Rosa Matos Zurrinho. Francisco Ramos, até agora presidente do IPO, tem sido presença habitual na Secretaria de Estado da Saúde em vários governos. No Ministério da Economia, agora tutelado por Cisa Vieira, entra João Paulo Catarino para a nova Secretaria de Estado da Valorização do Interior e João Torres, o líder da JTS entre 2012 e 2016, para a nova Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor. Para a Secretaria de Estado da Economia entra João Correia Neves. Deste Ministério são dispensados Paulo Ferreira, Ana Teresa e Jorge Seguro Sanches. No Ministério do Ambiente, agora por fim, também com a tutela da Transição Energética, para trabalhar com o Ministro João Matos Fernandes, entra João Galamba para a Secretaria de Estado da Energia. E temos aqui todas as nossas mudanças, que foram... Foram muitas. Estamos a um ano de eleições. Não deixou de ser uma grande surpresa esta remodelação governamental. É, coincidiu com aquele fim de semana da tempestade, não é, do furacão que passou por aí, e até se diz um bocadinho ironicamente que o furacão também varreu o governo, porque estava-se à espera da mudança apenas na pasta da defesa, e afinal o primeiro-ministro António Costa acabou por remodelar quatro ministérios e muitos secretários de Estado. Pareceu-te bem esta remodelação? Será necessária? É uma operação de cosmética? O que é que te parece isto? Bom, é curioso que eu ainda não percebi, porque nesta altura uma remodelação eu ainda não vi qual é o objetivo. Será que o objetivo de, quando forem as eleições no próximo ano, as pessoas verem, portanto, o governo do PS rejuvenescido, com caras novas, será isso? Ou será que o governo que foi eleito há uns anos atrás, a nossa geringonça, não estava a funcionar como deve ser e era preciso fazer ali uns ajustes técnicos? Realmente, são boas questões. Pois, não saberemos, até porque se disse na altura, não sei se é verdade, se não, pelo menos foi assim que foi apresentado pelo primeiro-ministro, que estes quatro ministros pediram todos para sair. Se calhar porque se revelavam já incapazes para porem ordem no seu ministério, pois não saber, teriam razões de ordem familiar, de saúde, pronto, isso não foi explicado. Parece que todos os ministros foi dito publicamente, às vezes nós sabemos que pode não ter sido bem assim, não é? Contudo, acho muito curioso o facto desta remodelação ter sido feita, depois de ter sido apresentadas medidas que, à vista do povo, digamos assim, do eleitorado, são medidas bastante positivas e medidas que, na minha perspectiva, são mesmo porque vêm as eleições. Eleitoralistas, provavelmente. Exatamente, medidas eleitoralistas. E disso, se calhar, vais falar numa próxima oportunidade, do Orçamento de Estado que está para ser aprovado. E, portanto, se é um orçamento eleitoralista ou não. Verdade que grande parte dessas medidas eleitoralistas, digamos assim, orgia orçamental, como lhe chama o Dr. Rui Rio. Exato. Foram implementadas, digamos assim, na pasta de Tiago Brandão Rodrigues. Da Educação. O nosso Ministro da Educação. Esse é que foi estranho não ter saído. Pois é, e esse é que eu realmente gostaria de ter saído. Agora, se calhar, não devia dizer isto, mas esse é que... O furacão podia ter atingido, mas de facto não atingiu. É verdade. Mas estamos expectantes. Há aí algumas polémicas em volta disso, por exemplo, do ex-deputado João Galamba, que agora vai para uma pasta ligada à energia e já foi questionado que ele não tem formação na área. Pronto, mas estas questões põem-se sempre nesta altura. O que parece estranho é uma remodelação deste teor, com este âmbito, a um ano de eleições. Vamos pareceu estranho. Mais isto nos próximos tempos. Exato. Há analistas que dizem que isto foi um bocadinho também para fazer esquecer o caso de Tancos, que é o grande problema, que foi o grande problema que surgiu nos últimos tempos, o roubo de Tancos, até que ponto o ministro estava envolvido, até que ponto individualidades estavam envolvidas, e isto foi um bocadinho para abafar o problema de Tancos. Estaremos atentos nas próximas semanas a estas questões da política nacional. Boa Nova, irresistível. They prefer the term people, but yeah, they're gay. Ficamos agora com a sugestão de séries com o Gonçalo Branco. Boa tarde, senhores ouvintes. A série de hoje chama-se The Fosters e é uma série americana que estreou nos Estados Unidos a 3 de junho de 2013, transmitida pela ABC Family. Em Portugal estreou apenas dia 1 de fevereiro de 2014, no AX & White. Esta série está também no Netflix, com 4 temporadas disponíveis até o momento. No dia 3 de janeiro deste ano foi anunciado que a série chegará ao fim após 5 temporadas. Relativamente à história, a história da série narra a vida de uma família formada por duas mães que sustentam filhos biológicos e adotados de diferentes etnias. Cada episódio tem 45 minutos e esta é uma série que o ouvinte tem de assistir. I'm out and I'm coming. I promised you that I just... Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com uma sugestão de leitura da Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje sugiro o mais recente livro de João Tordo, denominado Ensina-me a Voar sobre os Telhados. A história leva-nos ao ano de 1917 e conta-nos a história de Katsuro. Por desonrar a família, o jovem é exilado pelo próprio pai, um poderoso governador, num ilhéu inóspito. Abandonado, o rapaz irá deparar-se pela primeira vez com o terrível segredo da família de Tsukuda, enquanto luta para sobreviver à fome e à sede. 100 anos depois, no Liceu Camões, um professor de geografia suicida-se numa sala de aula. O nosso narrador, funcionário do liceu e alcoólico em recuperação, decide inaugurar uma reunião semanal para ajudar os colegas a superar o choque. Numa noite de inverno, um misterioso desconhecido aparece num encontro. É japonês e chama-se Tsukuda. O seu estranho comportamento desperta no narrador um fascínio doentio. Ambos são perseguidos pelo passado, ambos desejam o impossível. Alguns entre o sonho e a mais pura realidade, ensina-me a voar sobre os telhados, é um lugar onde um pai e um filho aprendem a amar-se. É um espaço onde se procura aceitar dores antigas e abraçar a fragilidade humana. Não pode perder este livro magnífico. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Na Escola Básica 23 de Lagares da Beira foi assinalado o Dia Mundial do Professor. Este dia homenageia todos os que contribuem para o ensino e para a educação da nossa sociedade. A data foi criada pela Unesco em 1994, com o objetivo de chamar a atenção para o papel fundamental dos professores na sociedade e na instrução da população. Como forma de homenagear todos os professores que lecionam nesta escola, os alunos que se encontram inscritos no ATL da Escola Básica de Lagares da Beira e sob orientação das monitoras Liliana e Elizabeth, ofereceram uma pequena lembrança, um mocho, animal que simboliza a sabedoria e a inteligência. No passado dia 19 de outubro, teve lugar na Escola Sede uma degustação de queijos nacionais e internacionais, Fatiar e Servir, queijos portugueses, franceses, gregos e espanhóis. Este foi mais um excepcional exemplo do trabalho levado a cabo por alunos e professores da turma do 12º ano do curso profissional de restauração. Decorreu também, no dia 19 de outubro, no anfiteatro da Escola 7 do nosso agrupamento, a palestra Fátima e a República, apresentada pelo professor doutor Luís Filipe Turgal, dirigida aos alunos do 12º ano de Humanidades. Os seus objetivos centraram-se no aprofundamento do conhecimento da Primeira República, período complexo da história contemporânea portuguesa, em estudo neste ano de escolaridade, e no aprofundamento do conhecimento do fenómeno religioso e social de Fátima, devidamente integrado no seu contexto temporal, político, social e religioso. A comunicação foi interessantíssima, convidou ao conhecimento, à compreensão e à reflexão do público presente. Esta iniciativa da área disciplinar de História do nosso agrupamento tem precisamente esse grande propósito, proporcionar o conhecimento aprofundado de temas da nossa história e estimular a reflexão dos nossos alunos. Um grande bem-aja ao Sr. Professor Dr. Luís Filipe Turgal pela disponibilidade e partilha das suas investigações. Os horizontes e as marés, as estátuas, as pontes, a América, a luz, os cafés, tudo passa, tudo passa. Os catavetos e as estações, os amores perpétuos, os desertos, as desilusões, tudo passa, tudo passa. O tempo voa, o tempo coa, e por mais que noa passar, nós ainda estamos aqui. Estamos aqui. Eu ainda te tenho a ti. E nós ainda estamos aqui. Os homens e as gerações, as horas, as eras, as iras, as as ilusões, tudo passa, tudo passa. Os astros e o planisfério, bandeiras.